chega não, não, chega não, não, não, chega não, porque pra ir, só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim. Quando é gondengo, dou tuirau. Eu vou assim. Quando é gondengo, dou tuirau. E vem.